다 하단 말이야. 도대체 왜 봤다니 못해. Motel, chama a torre agora, 118.95, mantendo 510, voltando em motel. Já mantém 510, passa 118.95, graças. Oi, Salvador, muito bom dia, está matando o hotel Lima Hotel. Hotel Lima Hotel, confirma intenções de pouso. Hangar da Bada, Felipe. Gente, Hotel Lima Hotel, prossiga final no 7, reporte 2 milhas fora. No presente momento, está comprando a rotatória. Está autorizado o início direto para a cabeceira no 7 ou até? Afirma. Ciente, vai prosseguir então direto no 7 até o Lima Hotel. Salvador, 359. Bom dia, 359. Informação hotel para Curitiba, copiou 360. Dia 360. 359, Curitiba, nível 3620 está autorizado, via Zulu 21, até Sorocaba, Serra Tiara e Bravo, após direto Orana, Oscar Romeo Alfa, 96 Alfa, Orana, e após, conforme rota do plano de voo, decola da pistão no zero, após a decolagem, curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa. Aciona 5022, controle 120, decimal 8. Ok, está autorizado então, Curitiba, nível 3620. Após, aproximou 21 até Serra Charlie Bravo, depois CPT Urana, após conforme rota, decola 110, curva direita, saída é Arbor, CPT Elefa, transponder 5022, o controle está 120, decimal 8, portanto, 32. Correto, está 359, portão 9, chame pronto, pushback. Vai chamar pronto. Oi, o Papa Tango Hotel e Motel. 63-12, decolou 21, chame o controle 1208. 1208, 63-12, obrigado. Hotel e Motel, prossiga. Eu teria condições de coordenar abastecimento no hangar da Bata para o Motel? 325. 325. Zene, é Petrobras? Pode ser BR. BR, ok. Olhe, bom dia, Xené, 6312. Bom dia, voa Jamo, 6312, sobe 350. Direto Jamo, 350, Xené, 6312. Confirmando, o Alfa Tango está autorizado a sessão 065 direto de China. Vamos chamar para pouso. Autorizado direto, bata Charita. Gente, dá presente, conforme solicitado, vento 1100 graus, 129, reporte no solo. Muito grato, reportará no solo. Bravo Romeo Índia Delta Eco, bridge, após prossegue na Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5035, controle 120, decimal 8. 0360, Hotel Lima Tango, ciente, seu solo 24, informo que já foi solicitado junto à Infraero o combustível, ok? Meia três, chama agora Recife, 251. 251, boa. Solo da 3859, está com POB de 138, 04 horas de autonomia e alternando Campinas, está pronto o táxi. POB 038? 138. 138, copiado. Táxi via Pátio Indy Alfa, ponto esperador no 0, torre 198, decimal 95, altímetro no 0 no 9, então bom voo e bom dia, da 3859. Pátio Indy Alfa, 189. Obrigado, 1895. Salvador, bom dia, tá 3733. Salvador, TAN 3733. 3733, bom dia, São Paulo, Congonhas. Só um minuto, cópia, prepara a subida da El. Mativo da El. Eu só queria confirmar com o senhor a rota. A gente tem aqui a Perzulo 10 Bridge, a 16 até BH. Firmo já, tá pronto, cópia, TAN 3733. Firmativo, tá pronto, cópia. 6729 vai coordenar com a equipe do solo após a passagem retaguarda do R2 da TAM. Após a coordenação, tá livre iniciar, chama táxi web 6729. Vai coordenar, pode chamar táxi da 6729. Da 3733, São Paulo Congonhas, nível 3620 está autorizado, via Perzulu 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após intercepta Perzulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5041, controle 120, decimal 8. Tio, São Paulo 360, da El Leda Bridge, Upper Zulu 10, até Bridge, Upper Zulu no 6 BHZ, depois vai direto Trive e direto Pirassununga. 5041 de transponder, 1208 é o controle de Salvador na saída. Correto, então 3733, chame pronto, pushback. Chama, obrigado. Delta Hotel, Salvador, prossiga. Rota 3304 para o estacionamento, 204. 04, aguarde, está 3304, previsto mais 2 minutos, são número 2 no setor. Delta Charlie, prossiga. Delta Charlie, confirme sua posição. Chame no 208, ok? Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, prossiga. Paulo Web, 6729, 512 a bordo, 3. Para direita Índia Alfa, com espera torre 118, 95, altímetro no 019, bom voo e bom dia, Web 6729. Direita, 295, 019, bom trabalho, até amanhã, 6729. Igualmente, até amanhã. Sim, agora já está livre, chame táxi, está 3304. Camará para o táxi, 3304. Web 6729, quanto espera no meu zero? Web 6729, a linha da cola no zero, vento 120 graus, ano 19. A linha da cola no meu zero, Web 6729. localizador, o voo 1982. 982, completa com a torre agora, sempre 1895. 1895. Torre Salvador, é o voo 1982. 1982, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre. Web 6729, decolou 34, chama o controle 1208. Bom dia. 1982, livre pouso 10, vento 120 graus, 129. Livre pouso 10, voo 1982. Mickey 729, sobe 360, voo Dael. Dael, graças. Salvador, FNE 63, o nono, autorização para Guarulhos, 360. 63, o nono, Guarulhos, está ciente da informação, hotel? Afirmativo. Fechando a 63, o nono, Guarulhos, nível 3620 está autorizado, via Perzulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge. Após intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5037, controle 120 decimal 8. Aguarde 1 minuto para o cotejamento. Poxa, na 6319. Graças. Salvador, é o Papa Sangue, Yankee Delta Charlie, bom dia. Yankee Delta Charlie, bom dia, continue a aproximação no 7, reporte 2 milhas fora. Camarada 2 milhas fora. Altímetro no 0 no 9, bom voo e bom dia, tá 3304. Índia Alfa, voo 019, 118, 3304. Sim, Matheus. Canal 319, por gentileza, coteje. Positivo. Autorizado então 360, via Upper Zulu 10, até Brive, após Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Brive e conforme a rota do Clã. Recorda 10 com curva direita, saída da El, Leda, direto Brive. Acana 5037 do transponder, 1208 é a frequência do controle. Chané 6319. Vai, tô chané 6311, portão 11, chame pronto, pushback. Camarada. Tango Tango, chama Recife, 260-1288. O 982, fala 38, direito, 1219. Yankee Delta Charlie, livre pouso 17, vento 100 graus, 109. Charlie. Bom dia, 6332, na via maré para 2000, pés 1019. 19, para. O gol 19. 982, bom dia. Táxi via Alfa, após Juliette para o portão 05. Alfa e Juliette para o 09. Grato, Vitra, velocidade. 3859, chama agora o centro Recife, 1260, termo 288. 260, 282. Linda cola no zero, vento no 1, 0 graus, 1 no 1 no night. A linha de cola da pistão no zero, vento 3304. Da Charlie, Solos 40, confirma estacionamento. 404. Entende. Controle Web 6729. Web 6729, prossiga. Você tem a possibilidade de coordenar com o centro com Arros na proa de bridge? Aguarde. Ainda negativo, o bridge mantém a saída. Mantém a saída, 679. B729, chama agora o centro Recife, 251, no termo 3325. 251, 3325, 679. Bom dia para 3000 pés, 1019, 6250. Controle Salvador, é o TAM 304. 304, sobe 380, saída da Arbor, vigilância. Perfil da Arbor, Elefa 380, o TAM 304. Mike Fox, onde é a informação? Índia, prossiga.